chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Explosão no funk da lua. De disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Cafeína, Leite Show, Leite Show. Metropolitana, Cafeína, Leite Show no ar. Mais uma vez estamos chegando. E é sexta-feira, olha que beleza. Hoje é sexta-feira, hoje é dia do Caipira renovar o estoque de KY. Adoro. Ai, como é ridículo. Porque o negócio, o bicho vai pegar no fim de semana. Com esse frio ainda, ele vai esquentar a rosca. Vai dormir de conchinha. Vai dormir de conchinha. Ai, né? Como você... Com a minha namorada, é claro. Entendeu? Minha namorada vai... Ela vai desse final de semana me ver. Ah, é? É, ela está voltando de uma viagem aí. Ela... Ah, é? Pra onde ela foi? São Francisco? Não, é. Ela foi pra... Campinas? Não, foi pra Amazonas. Amazonas? É. É, ela tá fazer voltando. Fazer o quê no Amazonas? Trabalhar. Trabalhar? É. Mas o quê? Ela é missionária? O que que é? Ela trabalha lá, Batista. Já eu sei, ficar é falando... padre. Não, que... Ai, Batista, que horror. Maldade. Maldade. Não, minha namorada faz muitas coisas. É relações internacionais, relações públicas. Ai, relações sexuais, também por trás, ela faz um monte de coisa. Bom, hoje... Mas se você tem uma namorada, Caipira, ou um namorado, você é comprometido. Oh, claro! Eu anel também, no dedo. Eu também sou comprometido. No papel, Batista? Preto no branco? Não, não é preto no branco, mas também sou comprometido. É? Então hoje nós dois não podemos comemorar. Por quê? Porque hoje é dia do solteiro. Ah! Só a Mini Ruth, loser total, encalhada, que foi, levou um pé na quem bunda. Quem disse? Quem disse? Levou eu não um sabe. Pé na bunda e depois fica lá atrás. Ai, volta pra mim, né? É. Ah, então hoje é o dia do solteiro. Hoje é o dia do solteiro, eu quero saber pelo Facebook. facebook.com/programacafeína. Ou pelo telefone. 30047000. E lembrando que hoje nós vamos ler uma resposta no Facebook e atender uma vez o telefone, que hoje nós temos convidados no programa. Não é mesmo? Nós vamos receber assim aqui. Nós vamos receber aqui. Aliás, ele já está aqui no estúdio, não é mesmo? Já? Já. Ah, você não crê nem suspense pra pessoa que tá ouvindo? Fala que não tá. Que tá atrasado. Ainda, tá atrasado. É, que mandou uma mensagem que o pneu furou. É mesmo? Sei lá. Daqui a pouco é o Rodrigo Cáceres. Ah! Olha que gênio! Grande humorista. Você vai ver só o que ele vai fazer aqui hoje. Ele faz um negócio. Daqui a pouco vocês vão. Às vezes o cara fala, pô, Rodrigo Cáceres, quem é? Daqui a pouco você vai saber quem é. Tá. Que ele faz uma das imitações mais famosas do Brasil. Oh. Ah, meu Deus, tô até com vergonha agora, hein? Daqui a pouco você vai ficar sabendo quem é. É? É o cara que foi o. Começou a imitar um cara que você fala, ó. Oh. Silvio então, Santos, não. É o Silvio Santos. Não, Silvio Santos qualquer um imita. Ah, não qualquer é Silvio um Santos? Imita. Bom, vamos começar o programa? Será que é Gugu? Não. Vamos começar o programa? Vamos começar o programa. Vamos lá, o Cafeína Leite Show tá no ar. Vai respondendo aí pelo Facebook e pelo telefone. E já já tem Rodrigo Cáceres aqui no Cafeína Leite Show. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Vamos falar aqui do tema rapidinho. Vamos. Pra gente já introduzir o nosso convidado. Certo. Você viu que coisa, Marcelo Batista? Hoje é dia de solteiro, caiu bem na sexta-feira, não? Você vê que olha coisa. Olha que coisa, pra calhar. Bem o dia que a minha namorada vem pra cá, caiu o dia do solteiro. É uma sacanagem, né? É mesmo? É? Mas ela veio bem hoje, bem na sexta-feira? Exatamente. Olha só que sacana. É só pra ver se não tá saindo. Você tá vendo? Mulher. Tava assistindo hoje um episódio e a menina desconfiada, ela se vestiu a peruca pra seguir o namorado pra ver se tava traindo. E pegou a traição no seriado que eu tava assistindo. Marcelo Batista, você é já mesmo? Seguiu? Não. Nunca foi seguido? Não, também. Acho que não, né? Acho que não. Acho que não. Bom, nosso tema de hoje é dia do solteiro. Quero saber quais são as vantagens ou desvantagens de ser solteiro. Certo, pelo Facebook. facebook.com/programacafeína e também pelo telefone 30047000. Muito bem. Olha aqui, o Jean Pablo, ele tá dizendo o seguinte: a vantagem de ser sorteiro é que eu posso jogar videogame sem ninguém ficar me enchendo o saco. Verdade. E a desvantagem é que às vezes eu tinha crédito no celular e não tinha com quem gastar e expirava tudo. O cara não liga, né, pra ninguém. É verdade. O Michael Gabriel, ele tá dizendo o seguinte: namorar pra quê se eu já me fodo sozinho? Né? É, filho. O Gabriel Supersan, a vantagem é não ter que assistir novela e fazer cara de que tá gostando, né? Eu gosto de novela. Você gosta de novela? Eu gosto. É mesmo? É. O Vandinho, ele falou que ele ainda não sabe a resposta, ele não sabe o que responder. O Vandinho, ele falou, eu ainda não sei o que responder, mas eu vou perguntar lá no Poço Piranga. Ai, ai, ai. Guilherme Vitor, vemos pornozão da Sasha Grey. Essa eu não conheço, hein? Também não. É mó famosa essa atriz. É mesmo? Ela é ótima. Faz uns hardcore mesmo? Faz umas coisas incríveis. Tipo o quê, Mini Ruth? Por que você tá assim nesses filmes, Mini Ruth? Não, eu já ouvi falar, é diferente. O que que ela faz? Coisas normais. Sim, coisas normais de atrizes pornô, né? É mesmo? Tipo o quê? O que são coisas normais? De atriz. Ai, não me complica, Batista, com vergonha. Mini Ruth, agora a gente já sabe que você gosta de assistir filme pornô. Agora você não... conta. Você sabe o nome da presidenta. Não, faz coisa normal. Tipo assim. O quê? Tipo uns... tipo essas coisas. Ah, é? E que mais ela faz além do... faz muita coisa. Tipo o quê? Coisa que o caipira faz sempre. Tipo tal. É. É. Rola uns... Opa, se rola. É mesmo? Ai, gente, para, minha mãe tá aí. Que coisa. Ah, é? Eu teria vergonha. Parece que a tua mãe também nunca assistiu filme pornô. Não, acho que não. Ó, o Hugo da Silva tá dizendo que a conta sai mais barato pra ir no cinema também. Cinema, telefone, tudo, né, Batista? A conta do cartão. Exatamente. Vem lá embaixo. Vamos atender um ouvinte, vamos atender um ouvinte. Putz, zero já cheiroso. Desligou. Já desligou, ainda bem, ainda bem. Tomara que ele não apareça aqui domingo. Tadinho. Eu vou proibir a entrada dele. Alô? Que azar, caiu a ligação de cheiroso. Alô? Alô? Quem fala? Sou eu, Batista, o Eduardo. Fala, Eduardo, beleza? Eduardo, qual a vantagem ou desvantagem de ser solteiro? Qual é a vantagem? É. Bem, a vantagem é ser solteiro, você pode fazer qualquer coisa, ninguém tá lá pra encher seu saco. Se você não ser solteiro, bem... Não pode fazer qualquer coisa. Ah, que legal. Vá dormir. Entendi. Você viu a resposta dele? Hã? 30047. Eu falo, só tem jegue. Por isso que a gente é primeiro lugar no público jovem. Só tem burro ouvindo. Os caras não sabem o que é bom, ouve a gente. Não fala essas coisas. Alô? Só tem jegue. Alô, quem fala? É o William. O convidado que tá aqui hoje falou que ouve. Outro jegue. Em vez de fazer coisa melhor de madrugada. Quem fala? É o William, maluco. Fala, William. Você tem alguma vantagem ou desvantagem? Baixa o rádio, animal de teta. E aí? A vantagem? É. A vantagem é que você pode chegar em casa, jogar as meias pra cima, sapato pro canto, ninguém vai falar merda nenhuma. Agora, a desvantagem é que você chega em casa... A vantagem é que você chega em casa de não, boa, tem a energia. Ô, peraí, não, tá muito confuso, para de usar crack. Né, você viu? Oxi, que estranho. É o programa Recomeço do Alckmin, os caras estão ligando tudo aqui, meu. É, faz parte do tratamento. É. Alô? Alô? Não, esse moleque tá muito chato. Bom, chega, não quero mais falar com ouvintes. Já, Batista? Não quero, porque hoje temos convidado. Ah, meu Deus do céu, e mas agora... Não tem nenhuma música pra o convidado. Claro que tem, Batista. Coloca aquela bonitinha ali. Qual? É... Qual? Aquela trilha humor. Essa? É. Mas essa é a do Papai Eu Quero. Não é? É. É? É. Então joga no Google, pega uma trilha do Google, coloca aí, trilha de rádio. Procura aí, Batista. Procura aí, vamos fazer uma coisa diferente, né? O Google tá aí pra isso. Vamos procurar. Fale um pouco do nosso convidado. Você tem um release. A Mini Ruth fez release do convidado. Eu fiz release, você viu? Fale um pouco do nosso convidado. Vamos ver. Fale um pouco. Vou até abrir o microfone dele. Meu Deus do céu. Está aqui Rodrigo Cárceres. História. Não é, ele não é Cárceres, né? Sem o R. É sem o R. É Cáceres. Cárceres. Cáceres. Sem o R. Rodrigo. É o Rodrigo. É o Rodrigo. A Mini Ruth achou até o DRT de ator Cê dele. Viu? 283. Olha. O que tem aqui são trilhas Jovem Pan. Pode usar. Pô, usa aí. Depois no final coloca o Vambora. Ele estudou no teatro lá no Macunaíma. Coloca, mas não deixa aparecer o comercial. Tu estudou no Macunaíma, humorista, radialista, locutor, imitador, apresentador, mestre de cerimônias, músico, baterista, cantor. Cacete, sapateado, rapaz. Sapateado, não faço. Ó, deixa eu ver que trilha é essa. Não pode. É, melhor. Vê se tem. Deixa pra lá. Será né? que não tem outra aí, Matheus? Vamos ver o que mais tem, que ele tem 18 trilhas da Rádio Globo aqui também. Boa, da Rádio Globo. É, o negócio é sério, né, Matheus? Vamos ver se. Eu sei também que você participou do programa da. Como que é o nome da alta de perna grande? Ana Hickman. Todo mundo. Um pouco sério, né, Batista? Mas isso aqui é a trilha da M, não dá. Volta com a nossa. É, normal. Não dá. Não dá certo. Tá bom. Que mais caipira tem aí no currículo dele? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que é Mini Ruth. Mini Ruth também é boa pra escrever, né? Ah, ele não sabe ler, desculpa, né? Gente. É, formado também pela InterSale, assessoria internacional, locutor, redator e diretor. Isso aí já é mentira. Fez propagandas. Meu, milhões de propagandas aqui, hein, Batista? Olha, empresas grandes, hein, rapaz? Olha, aqui tem empresa de loja de material pra construção. Nossa, loja lei de antifumo. Chega. O que você fazia na lei de antifumo? Falava, não fuma, não. É, fala, parei há 2 anos. Tá certo. Bom, Rodrigo Cáceres hoje aqui no Café na Leite Show. Ele que faz stand-up também, né? Ah, fazemos, né? Fazemos de tudo, né, Marcelo? De vez em quando a gente se encontra por aí. E ele tem, ele tem imitações sensacionais. Muitas, né? Imitações sensacionais. É. Uma das que eu mais gosto é quando o cara é o locutor de chamadas, não é mesmo? Locutor de Chapolin? O locutor de chamada. Mas por que que o locutor do Chapolin, ele fala daquele jeito? Porque, cara, os caras... Eu penso a ideia assim. Antigamente, os locutores ganhavam bem. Vocês são locutores... Hoje em dia, os locutores estão ganhando mal. Porque estão fazendo locução... Ganha mal, faz uma locução de qualquer jeito. De qualquer jeito. Nas coxas. Nas coxas. Um exemplo é a locução do Chapolin. Do Chapolin. Eu fiquei imaginando esse cara indo no dia gravar a locução oficial. O saco cheio. Sabendo que vai ganhar aquela merreca, ele começa. Aquela cara de cu. Mais forte que um burro. Mais inteligente que um asno. Imagina a cara dele. Ele é o Chapolin. Chaves vai para Acapulco. Chaves vai para... né? Eu não tenho vida o negócio. É um negócio triste, né, cara? E a locução que fez muito sucesso, né? Você vê que coisa. Que coisa. Tá vendo? Hoje em dia os locutores têm que fazer voz de sorrisos, já viu? Aqui na rádio não dá pra ver as caretas, né? Mas na careta a gente faz as caretas de... Faz a careta. Tem algum outro tipo de locutor que você faz ou não? Tem os locutores de cinema, né? Locutor de cinema? Aquele... Pô, locutor de cinema precisa de trilha de cinema, não precisa? Priscila. Qual uma trilha? Tem em português e tem em inglês, né? Aquele inglês. Mas inglês ninguém entende, né? Mas é legal pra escutar. As músicas também... Peraí, que eu preciso tentar arrumar aqui. Nossa, arrepiou, gente. Peraí. Vai entrevistando enquanto isso, caipira. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33. Mas Corpinho de 49. Assim, antes de... hoje você faz o que da vida? Hoje eu vivo de humor já há uns 7 anos. Na verdade, eu faço há 10 anos, já tô 10 anos, né, trabalhando com isso. Mas vivendo mesmo, só com humor, 7 anos. Mas além disso, você trabalha ou não? Só isso mesmo. Só isso, trabalhando só fazendo. É um trabalho gostoso. Não tem rotina, é um negócio bom demais. Vamos ver se essa aqui vai funcionar. Acorda a qualquer hora. É, isso aí. Atenção, ó. Ó, será que. Não sei, tá dizendo que é uma linha épica. Acabou que solta uns gemidos aqui, aí. Ó. Ó. Fala. Acho que é boa. Essa é boa. One night, 5 men, and 1 destiny. Starting Marcelo Bautista, Caipira, and Mimi. Cafeína. Que mais? Fala mais do filme. Tem português. Prepare-se. Você não pode perder o filme do ano, que vai dar o que falar. Ação, aventura, drama, comédia e suspense num único filme. Tomates verdes fritos. Lembra disso? Essa mistura louca aí, né, Batista? É mesmo? Aquele locutor de... tem dois tipos de locutor que eu acho bacana, que é o locutor do metrô e o locutor do aeroporto. Como que é isso? Então, você faz aí. Não, eu tô pedindo mais. Eu só faço esse. Caipira, você acha que ele inventa na hora? Stand-up é tudo escrito. A gente tem improviso, mas isso aí é tudo escrito, né? É um texto antigo, de uns 10 anos. Vai aqui fora, cadê? É, ele acha que o cara fica imitando. Ó, faz agora um liquidificador. Ele vai imita o Tafarel, né? Tipo, igual me pediram, imita o Tafarel. É mesmo? Pediram uma vez. É? Imita o Tafarel. Hã? É. Os caras perguntam umas coisas loucas. Você falou, meu, chuta a bola aí que eu pulo. Que coisa. Tem locutor, é esses aí. Deixa eu ver, tem locutor, tem mais algum que eu faço? Acho que é mais esse mesmo, assim, que eu faço no show, essa brincadeirinha. Eu tenho um set que fala de locução, aí eu faço esses três. Assim. É lógico que não é com essas piadinhas, tem umas outras coisas, né, que a gente faz na hora, caretas, tudo, mas basicamente é isso. Que mais você faz no seu show? Ah, Marcelo, eu faço várias coisas, tem várias imitações de show. É, diga. Tem, vamos ver, uma imitação, você quer dizer, do Zaca já, não? Não, calma. Não, essa daí não. Calma, isso aí é pro final, Ah, tem... Eu gosto muito de fazer imitação do Celto Melo também. Ah, é? O Celto Melo? É uma imitação que o pessoal gosta. Ah. É mais ou menos assim, pô, um prazer estar aqui no Cafeína, muito legal, gostoso. E queria te convidar para um filme agora, vai chamar A Carta e a Libélula. Queria chamar você, Marcelo Batista, para fazer esse filme sensacional, que eu sei que você é um ator, assim, que quase não fala besteiras, e eu quero um cara que não fala palavrão, tipo você, assim. Então eu queria saber que você quer fazer o filme e também convidar vocês dois, Caipira, com essa voz maravilhosa, com esse sotaque sensacional. Como é que você faria uma cena comigo, mais ou menos, assim, Caipira? Como é que é? Que ele seria a Libélula. Ele ia libelular tudo, ele libela tudo. E como é que seria essa maravilhosa fazendo uma cena de um filme de amor com Caipira? Como é que seria? Ela ia comer, né? Não, mas ia comer porque ela comer não eu. Maravilha. Então vamos agitar isso aí e fazer esse filme maravilhoso bombar. Quem sabe aqui a gente divulga na Metropolitana, beleza? Muito bem. Maravilha. Tá certo. Caramba, rapaz do céu, hein? Você nunca, sei lá, ligou assim pra... A gente podia até trollar, né? Ligar já, na Globo e falar que é. É mesmo? Quem mais você imita, assim, desses... Desses caras, vamos ver. Tem desenhos animados. Desenhos tem, animados. Ai. Desenhos animados tem o... O Timão e o Pumba, né? Ei, Timão, vamos andar um pouquinho. Ratum na Matata. Tem vários. Vamos ver um desenho legal. Scooby-Doo e Salsicha, que todo mundo faz. Você faz, né, Batista? Não. Ei, Scooby. Aí, ó. Scooby-Doo, Carnaval Sesco. Salsicha, toma aqui no café, né? Quem mais? Quem mais? Bob Esponja. Bob Esponja. Ei, amiguinhos, vamos comer um hambúrguer siripã. Ai, adorei. Eu esqueço, às vezes, mas tem uma porrada de desenho. Então vai lembrando aí, vai fazendo uma lista. Vou fazer uma lista que daqui a pouco... Que daqui a pouco a gente... Não, eu ia aproveitar pra você... Sabe por quê? Meu, deve ser muito divertido ter você na família, assim. Você imagina, Batista, numa festa? Começa assim, né? Começa na família, fazendo as palhaçadas. Depois na escola, imitando os professores. Aí sai, a gente fala, pô, acho que isso aí deve dar algum futuro aí, né? Não, é porque eu fico imaginando assim, ó. Imagina, se você fosse meu parente, assim, eu fosse já, tipo, velho, que tivesse filho. Pô, certeza que eu ia chamar você, em vez de chamar mágica, essas coisas, ia se chamar você pra divertir a criançada, eles iam se divertir pra cacete. A gente sofre na família, né? Às vezes fala assim, ó, o cara faz... Ó, tem humorista na família, aí você chega na rodinha... É que apesar que a minha família, cara, tem muito palhaço. Então, eu fico... Acho que dentre todos ali, eu sou o menos engraçado. É mesmo? Porque, meu, a galera... Junta a tia, junta todo mundo, é uma zona, bicho. É mesmo? É. E aí tem aquela tia do pavio pra comer, né? Não, como é que é? Como aquela é? Do pavio pra comer. Essa é pavio Tem também. Tem duas tias minhas que me dão piadas. Às vezes, conta isso daqui. Aí eu tento adaptar umas coisinhas, mas elas sempre me dão piadas. Mas dá pra adaptar? Dá. Porque eu tenho uma São tia... São histórias engraçadas da família, então a gente tem que adaptar e tentar deixar engraçado pro público. Eu tenho uma tia minha de 83 anos, que, meu, ela começou a contar, ela falou, não, você tem que falar isso na rádio, coitada, tia Filomena. Ela falou, não, eu vou escrever pra você, mas rapaz do céu, não dá pra aproveitar, nem Zorra Total não ia ser. Não dava, meu. Que coisa. Ai, muito bem. Ó a trilha que o Caipira mandou arrumar. Olha que beleza. Mostrei que tinha... Olha que beleza a trilha. Ah, é diferente, né, gente? Uma maravilha. Bom, então vamos tocar música. Daqui a pouco a gente volta. Tem o Rapa agora, depois o Rapa tem o Eminem. Oh. E a Rihanna com Love the Way I Lie. Ah. Né? E aí tem o Papai Eu Quero, valendo o kit da Loja do Prazer. Exato. Então fica aí, certo? Certo? Então agora, o locutor do Chapolin agora, atenção, corta a trilha. O locutor do Chapolin anunciando a próxima música, que é o Rapa. E agora, mais do que nunca... O Rapa. Você com entusiasmo. Metropolitana. Cafeína Leite Show. E agora, galera? Estamos aqui, meu, no Cafeína, olha aí. É, meu, se você quer ligar aqui daqui a pouquinho, meu, porra, bicho, vai ligando aí, meu. Acordou? Acorda aí, galera, olha aí. Porra, meu, olha a hora, bichão, quando são exatamente... Porra, meu, 00:36, meu, é... Olha aí! Vai ligando, bicho, é isso aí, Batista. Ô, louco, meu. Tamo aqui, posso meu. Falar? Porra, bicho. É, agora, posso quando falar? Mais do que nunca, meu, ele que é Marcelo Batista, olha aí. Posso falar? Grande de... Marcelo, meu. É, o... Eu posso falar, então, agora? Porra, meu, vale aí. É? Você sabe o que vem agora? Eu não sei, meu. É? Porra, quem é, meu? Fala aí. Não anotaram pra você? Não, bicho. É? Não sei, não. Então deixa eu falar. Porra, meu. Né? É a produção da Rede Globo. É o Cafeína Leite Show, o Cafeína Leite Show está no ar. É, meu, este é fera. Grande Marcelo, ele que faz o Cafeína aí há mais de... Quantos anos, bicho? Esse é fera mesmo. Sete anos, né, meu? Sete anos. Que tem o Caipira, que tem esta grande... Como é que é o nome mesmo, bicho? Mini Ruth. A Mini Ruth, meu. Esta Mini Ruth é sensacional, meu. Aqui na 98.5 Metropolitana, galera. É isso aí. É o Cafeína Leite Show. É isso aí, Marcelo. Bom, o Caipira... Grande Marcelo, meu. Porra, meu. Você tá bonito hoje, Marcelo. Olha aí, meu. Tá grisalho. Melhor que aquelas camisas que você usa lá, né? Pelo amor de Deus. Ó, louco, meu. Bom, vamos agora pro papai, eu quero. Tá valendo um kit da Loja do Prazer, né, Caipira? É, Batista. Certo? É só ligar 30047000. Deixa eu cortar o Faustão, senão ele não acaba não deixar a gente falar, né? Aqui, eu falo no baixinho aqui. O Batista, você não quer contar da Loja do Prazer? Da Loja do Prazer? Porque conta. O telefone pifou? Não, o telefone tá à tona. Mas é que é bom, né? Esse horário do papai, eu quero, tá todo mundo querendo ligar 30047000 pra participar e certo. Tentar ganhar o super kit. Certo. Ó, www.lojadoprazer.com.br, você pode acessar aí agora. Enquanto o Caipira tá atendendo ali, você tá na internet. Como faz o barulhinho da internet, Mini Ruth? Tec, tec, tec, tec, tec, tec. A tec, tec, tec. É máquina de escrever agora, computador. Ah, é, depende. Tem computador que faz ruim, tec, né? Tec, tec, tec, tec. Ah, não sei, o meu faz. Que trava, né, que o botão entra. Não, quando o teclado é meio ruim, ele faz tec, tec, tec. Muito bem. www.lojadoprazer.com.br. Você vai conhecer a maior sex shop online da América Latina. São 15 anos de mercado, líder completa e descomplicada. E a Loja do Prazer tá preparando uma cada promoção, Mini Ruth, que você vai ver só o que vai acontecer. Ai, eu quero. A concorrência vai ficar que nem a concorrência do Cafeína Leite Show. Vai entrar em desespero. Vai falar, e agora? Ferrou, porque é Loja do Prazer. Você vai ver só. Lojadoprazer.com.br. Guarde esse nome. 15 anos de mercado, a entrega mais rápida do Brasil. Se você mora em São Paulo, capital, em até 4 horas você recebe seu produto. Então acesse aí agora. Dia de solteiro hoje. Opa! Dia de solteiro. Ó, renova o estoque de camisinha Durex aí, hein? Aproveita, compra que você recebe ainda hoje, Expo São Paulo, capital, via motoboy. Certo, Mini Ruth? Sim, senhor. Preparado, então? Temos alguém aí, Caipira? Temos Sim. alguém aí? Alô? Alô? Quem fala? É o William Batista. Fala, William, beleza? Beleza, garoto. Falando de onde, William? Falando aqui da Conceição. Da Conceição? É. Muito chique. Bem. Trabalhando? Tô. Aqui no Itaú. Complexo do Itaú. Ah, tá. Já sei onde é. E você faz o que aí? Então, eu faço setor de carpete. Setor de carpete. Ah, é o que? O moço que dá umas limpadas nos carpetes, né? Então, eu mesmo. É, lembra de mim, né? Trabalha assim... Bem no Itaú, né? Ele trabalha em vários lugares, é isso? É. Muito bem. Se ele fosse limpar o carpete da minha casa, tava ferrado. Vai, tem carpete na sua casa? Tem. Tá, você sabia? Melhor sabe... não falar. É? Por quê? É. Não, porque sim, tá muito suja. Manchado. É? É? Mancha. Sabe aquele produtinho rosa que sai... Que sai aguinha, espuminha? Tá. Passa aquilo. Tá certo, muito bem. Então, ó, você sabe que o que você tem que falar pra participar? Papai, eu quero o kit da Loja do Prazer. Caipira, quarta trilha. Bum. E agora vamos hoje ao som de Laura Pausini. Ah, que lindo. Ó, né? Ao som de Laura Pausini vai nascer mais uma criança no Café Ainda Lê. Chamar meus atores aqui, por favor, meus atores. É, tem ator? Aí, fica aqui, atores. É. Pronto. Vai fazer graça, vai perder. Escuta. Lá não. Tem que imitar uma mulher dando a luz de parto. Normal. Normal. Vai. Normal. Vai. Ai, ai, amor. Traduz amor pra esse médico sem vergonha. Ai, ai. Ela tá doendo. Ai, filha da puta. Ai, ela tá doendo. Ai, nossa. Ai, fuck me. Ai, my God. Ai, oh, meu man. I was so sorry. Ai, vai nascer. Ai, meu God. Nasceu um gato. Nasceu um gato. Nasceu. Nasceu um gato? Nasceu. Nasceu, tinha que nascer uma coisa diferente, né? É mesmo? É. Tá certo. Caipira? Eu daria, Batista. Você daria? Sim. Aí eu não gostei não, Batista. Eu também não gostei. Ah, então acho que não merece não, hein? Eu também não gostei. Faustão, você acha que ele merece, Faustão? Mas nem não se vira nos 30, meu. Ô, louco. É, foi ruim, né? Porra, bicho. Brincadeira, meu. Nem um caçulinha aguenta isso aí, meu. Muito bem. Então, Caipira não ganhou. Ah, que não ganhou. Eu vou pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco nós teremos aqui o Marcelo Rezende. Daqui a pouco o Marcelo Rezende aqui. O Batista, mas você não contou qual que é o carro-chefe dele? Que carro? Depois só. Ah, mas ele vai deixar depois. Tudo na curiosidade? Você não viu? O Faustão, pô. Você não sabia? É o Faustão todo WhatsApp. Você tá tweetando? Eu tô tweetando aqui, meu. Até o tweetada demora, meu. Porque a tweetada é longa. Não dá, bicho. Tem mesmo? Poucos caracteres, meu. Agora, o Faustão... Fala aí, meu. Qual é o seu Twitter? Meu Twitter, bicho, é @... Falo pra cacete. @ falo pra cacete. Exatamente, meu. @ Rodrigo Cáceres, meu. Entra aí, meu. Olha, muito bem. Então, vamos pro intervalo, já a gente volta. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Qual o seu problema, hein? Metropolitana, Cafeína, Leite. Eu acho que hoje não teremos qual o seu problema, né, Caipira? Mas nem o problema pro nosso querido Rodrigo resolver pros ouvintes, Batista? Você acha? Não sei, às vezes, quem sabe uma imitação dele pode resolver o problema de alguém? Cafeína, Leite Show. Muito bem. Ó, mudei a trilha. Ó! Olha, diferente. Mudei a trilha. Arrasou. Mudei a trilha. Cadê as outras? Você não colocou aqui, ó, animal? Não. Você só mostrou e não colocou. Peraí, eu vou colocar não, então. Agora não precisa. É rápido. Eu sou rápido. Não aperte esse botão. Qual não botão? Não quero falar com o ouvinte. Não quer falar onde você está, hashtag, na sua. Não, ruim essa trilha, hein? Você acha? Não é? Troca meio pra próxima. De motel, né? Achei. Não é boa. Eu gosto. Você gosta desse tipo de música? Caipira, qual o tipo de música que você mais gosta? Eu gosto de sertanejo. De sertanejo? Eu juro por Deus que eu gosto mais de sertanejo. Eu tô falando sério, não. Você tá achando que eu tô brincando, mas é verdade. Meu, eu gosto de... Meu, César Minotti Fabiano. Aquela... Ciumenta! Essa aí já foi. Agora é a do... Essa aí, né? Agora é a do... Não era eu. Não era eu. Confundiram o meu carro. Meu, é demais. E o Lucas Lucco? Lucas Lucco é bom também. Meu, eu vi um vídeo do Lucas Lucco fazendo homenagem pro pai dele. Rapaz do céu, é emocionantinho, assim. Não muito, é mas aquela... emocionantinho. Você se apaixonou por ele. Eu não, sai fora. Você gostou de mim. Os caras têm umas músicas bonitas, né? Né? Jadis Jadson é tem, bom. Tem umas músicas bonitas. Mas melhor é Gustavo Lima, né? Não adianta. O Gustavo Lima quer. Foi bonito, foi! Né? Foi intenso, foi! Sabe um que os caras que estão bombando? É o esqueci o nome, rapaz. Mas Marcos e Belucci. Não, também, meu. É boa. Aquela música é boa. Domingo de Manhã domingo é boa, de manhã, né? Domingo de Manhã é muito legal. Véio. É legal. Meu amigo, Marcos. Meu, você tem que trazer. Eu quero muito tirar uma... Eu gosto muito de pessoa que canta. Na verdade, o nome dele é Leonardo, pra quem não sabe. É mas mesmo? É. E por que que é mesmo? Já foi Leonardo, já foi Fabiano e agora virou Marcos. Ah, mas deu certo no Marcos, segura, né? Para no Marcos que deu certo. Henrique Juliano. Ah, é? Meu, tô, sabe aquela... Tá namorando, me querendo, sabe qual que não. É? Não, agora por que será que faz tanto sucesso esses negócios? Sertanejo bomba demais. Todas as baladas você vai e enche. Eu descobri o porquê do sucesso em... Agora, bomba. É bomba. Eu descobri o sucesso sertanejo. Ixi. Cantores fazem sucesso porque eles cantam com timbres diferentes. Por exemplo, Marcelo, você gosta de um pessoal... O Caipira gosta de um pessoal, a Mini gosta de um pessoal. E aí eles fazem sucesso todo estrondoso. Por exemplo, vou provar. Cantor Daniel, conhece? Daniel. Caixa d'água, cabeça, que todos eles fazem sucesso porque eles foram influenciados por... Fala mais de frente. Eles fazem sucesso porque eles foram influenciados por desenho animado. De tanto viciar, de tanto ouvir desenho, eles começaram a cantar com esses timbres diferentes. Canta rouco, um canta fino. Aí já a criançada já fala, pô, esse cara... E aí vai... Por exemplo, Daniel. Ele canta com aquela voz mais encorpada, aquela voz mais robusta. Porque ele foi totalmente influenciado pelo Ursinho Puff, você sabia? Ah, é mesmo? Ó, vou fazer então, Daniel, só pra vocês terem uma noção. Daniel e o Puff, olha só. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, jamais quis. Você me faz sonhar. Pedido Cristóvão. Pinta um potinho de pel. É o mesmo timbre, entendeu? Então é um vício esses caras. O Zezé. O Zezé. Canta berrado. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque a calça aperta... As bolas? As bolas? Não. Não sabia que podia falar as bolas, mano. Porque ele foi totalmente influenciado por um outro desenho. Qual? O Zezé e o desenho. Vê se não é isso, ó. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá, amiguinhos, gostaria de comer um hambúrguer e cirita. É o Bob Esponja. Caramba, velho. Muito bem. É isso. Meu... Então são vários, né? Esse é só dois exemplos. É, tem mais algum ou não? Tem, mas aí é no show, né? Ah, é? Não, conta mais um. Não, conta mais um. Aí senão, você estraga senão, ele, Batista. Senão não deixa falar do show de terça-feira. É, então tá. Tem... Que é lá no Quintal do Espeto. Tem um que eu inventei agora, posso falar? Aliás, sábado eu tô no Picadeiro de novo, hein? www.picadeiro.com.br. Eu e mais três humoristas meia boca, porque eu sou sempre o melhor. Entendeu? É o Picadeiro, MC, né? Exatamente, às 10 e à meia-noite, esse sábado agora. Você, hein? Qual que é a posição que você faz? Eu entro no meio de todos. No meio? Exatamente. Que mais? Mais um eu aí. Eu inventei agora essa. Essa eu nunca fiz no show. Você nunca fez nunca no show? Nunca fiz. Vai ser uma merda. Fala pertinho do microfone. O Chitãozinho Chororó foi influenciado por um outro desenho. Nossa, lá vem mesmo. Olha só. Andei, andei, andei até encontrar Scooby-Doo, Caramaçã. Muito bem. Tá certo. Ô Caipira, agora você me confundiu tudo aqui, hein? Por quê, você rapaz? Você botou até trilha de BBB aqui, meu. Não, mas caso você queira fazer um negócio diferente. Meu, eu pedi trilha. Caipira, peraí. Ó, Rodrigo, tem trilha do Funiculicolor lá. Eu pedi trilha. Ó as trilhas que ele me bota. Ó. Vamos ver. Ó a trilha que ele me bota. É boa. Trilha do Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. É, aí eu pedi outra trilha. Ó. Big Brother. Ah, é boa. Pô, está. Ah, é boa. Aí bota outra trilha. Essa é boa também, ó. Essa tem... Cidade Alerta. Cidade Alerta. Boa noite pro senhor, boa noite pra senhora, pro amigo, pra amiga, pra irmã, pro irmão. Estamos aqui no Cafeína, senhoras e senhores. E o que estamos fazendo aqui? Veja bem, Marcelo Batista, eu te falo agora, Marcelo. O que nós estamos fazendo aqui? Um homem bateu em minha porta. E eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Marcelo Rezende bebeu, né? Corta pra mim! Marcelo Rezende, que mais, hein? Só merda, viu? Ai, ai. Caipira. Oi, Batista. Você quer que ele faça mais alguma imitação daquelas que você quer que ele invente na hora ou não? Pode ser, Batista? A Isis Valverde? Isis Valverde é a minha especialidade. Ele quer a imitação da Isis Valverde. Tem a Zélia Dunca, eu faço. Mulher, eu faço a Zélia Dunca. Zélia Dunca? Cantando só, né? Ah, é? Pô, mas Zélia Dunca ninguém vai saber quem é a Zélia Dunca. Pô, Zélia Dunca, no MPB. Não, mas ninguém. Tipo Ana Carolina? Quem é Ana Carolina? Ana Carolina, mais ou menos. Um pouquinho. Meia boca, de jeito. Ana Carolina é bacana. E a Maria Gadu? Essa não era a Carolina. Eu tava falando. Tá sabendo bem. Eu falei que ninguém conhece, tá vendo? É verdade. Eu falei que ninguém conhece. Não, deixa esses cantores de MPB quieto, né? É, muito bem. Caipira, Mini Ruth. Sim. Uma pergunta? Qual foi o primeiro artista que você conseguiu, assim, imitar? Tá, o primeiro artista... Eu acho que foi o Silvio, né? Todo mundo fazia o Silvio Santos, né? Vai, e o Zaca eu fazia só a risadinha. Depois que eu comecei a dar uma estudada e tal. Aí hoje tá meia boca ainda, tô treinando ainda. Mas o primeiro foi o Silvio. É mesmo? Tá certo. Silvio Santos, né? Todo mundo faz, tá certo? Mas quem que te colocou na televisão? Porque antigamente, acho que imagina, você tem 30 e quanto? 33. Na sua época, por exemplo, eu imagino que não tinha aquela história com a bomba do YouTube. Porque senão, se você tivesse com o seu videozinho, você fazendo os seus personagens no YouTube, você ia fazer sucesso, pode ser que muito antes. Verdade. Eliana podia te chamar, tal, aquelas coisas todas. Verdade, sucesso. E é como que você conseguiu bater na porta da emissora e chegar lá? Como chegou? Então, foi um pouco de sorte. Foi o seguinte... Eu trabalhava, fazia faculdade de rádio e TV em São Caetano. Sim. E aí um cara que trabalhava lá na ilha de edição também era editor da MTV. E ele fazia... Tava estreando o programa do Marcos Mion, Cover Nation. Lembra de Duelo de Banda? Uhum. Era um antigo, 2005, mais ou menos. Aí esse cara falou, ó, tá precisando de uns sósias e uns covers pra fazer jurado. E eu não fazia o Zacarias profissional, fazia zoando na escola. Falou, vai lá fazer. Aí comprei uma peruquinha zoada, fui lá. E aí o Mion adorou, aí fui fazendo. Comecei a gravar com eles, aí fiz Cover Nation de verão. Aí fiz VMB, depois eu fui fazendo Quinta Categoria. Aí outros programas começaram a me chamar. Aí veio outros programas de TV aí e começaram a fazer. Então começou com o Mion. Esse do Mion, você viu? Aí depois vieram os programas de TV. O do Mion... Outros programas. O Mion que abriu as portas. É. O Mion, ele chegou, ele me chamava de Zaca Wilson ainda. Ele colocava... E aí, na praia, a gente gravou vários programas legais. E, inclusive, a Pamela Boing Boing começou lá. Tiozão Amber Vision. Não, não é Pamela. É a Sabrina Trevisan. Só que o apelido dela era Pamela Boing Boing. Tá vendo? A gente não sabia. Nossa, essa eu não sabia. É o nome dessa. E aí foi junto com a gente que começou. Teve teste de sofá pra entrar, não? Não, não precisou. Não? Foi de cadeira. Tá certo. Muito bem. Daqui a pouco, então, ele vai fazer o Zacarias. Ai, meu Deus, tanta mais pergunta pra ele, Batista. É mesmo? Daqui a pouco você faz. Porque a gente precisa tocar música. Eu preciso dar uma notícia aqui. Uma notícia que veio dos Estados Unidos. É uma notícia trágica, mas ao mesmo tempo é cômica. Ai, Batista, lá vem você. Olha só o... Que foi? Esse piloto é bom, meu. Piloto de avião. Sabe o que aconteceu? Não. Caiu o braço do piloto. Como assim? Porque o piloto, ele usava uma prótese. Mecânica? Aí, aí caiu o braço do piloto dentro do avião quando ele estava pilotando... E mesmo assim, prótese de braço de piloto cai e ele consegue pousar o avião com uma mão só na Irlanda do Norte. Você imagina, bicho, o cara cai o braço dentro do avião, ele só, tipo, manobrando. Sabe quando você dá uma manobrada com uma mão só, hein? Imagina, já fechou? Senhoras e senhores, caiu um braço e estamos passando por uma área de turbulência. Mas que graças a Deus que deu certo. Já pensou, não? Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Aqui é o comandante Wilson. Eu gostaria de avisar que o meu braço caiu, mas fiquem tranquilos, porque se o avião voa com apenas uma turbina, eu também piloto com apenas um braço. Mas viu, não tem dois pilotos? Não tem o co-piloto também? É, sei lá, meu. Será que ele tava sozinho? Você devia estar sozinho. Nossa. Né? As jatinhos, né? O co-piloto devia ser cego, pô. Bom, daqui a pouco a gente volta no Cafeína Leite Show. Cafeína Leite Show. E nós vamos tudo pro inferno. Você! Eu não. Quem riu vai pro inferno. Você. Inferno não é que existe, é tudo mentira. Quem riu vai pro inferno. E essa aqui é pra você, Caipiró. Paciente processa médica depois de ser diagnosticado com homossexualidade crônica. Tá vendo? Eu não. Tá, é pra você essa. Ai, vou dizer que o Caipira. Vai ser chato, hein, Batista? Eu vou dizer, viu? Vai ser chato, né? Tá aí, né? Vale a mesma coisa, rapaz. Vou te dizer, viu? Te dizer, mas só reclama também, hein? Me encheu o saco. Te dizer, me encheu dois o saco. Ainda. É? Ó, de banco diferente. Não aí. É, do mesmo banco. É que um eu tinha perdido e o outro tá aí. É que um vai voltar, outro... Olha lá. Acho que os dois... Você ouviu isso, Batista? Aí deixa, daí eu falo pra ele representar. Falo, ih, acho que ele escreveu alguma coisa errada. O cara tem duas contas, meu. Não tenho, é a mesma besta. É que uma tinha um... Posso dar uma dica? Tá ostentando, hein, Bi? Ui, arrasou. Aí depois fala de mim. Diga. Posso dar uma dica? Diga. Então entre no Instagram, @metropolitanafm, pra ganhar um iPhone 5S. É muito fácil, é só você curtir o post, marcar um amigo e pronto, tá concorrendo. Resultado sai dia 20 de agosto, a partir das 6 da tarde. Que bom. Ô, Matheus, eu quero fazer as perguntas pro Rodrigo Carlos, nosso querido convidado da noite. Faz uma pergunta que a gente tá atrasado de tocar a música ainda. Vai. Eu quero saber, depois que você ficou famoso, você é um rapaz, famoso. Um homem famoso. Você ficou lá com a Ana Rica, mas você é famoso. Imagina, tirou foto com os artistas, fez selfie na Record também. Então, Matheus, depois que você ficou famoso, você já tinha um camarim. Quando você ia fazer as coisas, você exigia alguma coisa diferente, assim? Nada, assim? Não tinha nada diferente, não comia nada diferente lá. Diet shake, pedi um diet shake. E pelo jeito você não tomava, não, né? Tomava, exatamente. Porque... Tá certo. Exatamente, entendeu? Pedia pra ver se vinha mesmo. Tá certo. Mais uma imitação. Quem mais? Quem mais? Barney. Ainda não? Não, ainda não. O Barney, vocês sabem fazer? Qual? O Barney das crianças? É o Barney das crianças. Ou o Barney Fred? Fred Barney. Não, o Barney das crianças. Ah, o Barney das crianças, acho que não. Nem... A Mini Ruth escreve tudo errado. Não, aqui o Barney, eu acho que é o... É Fred Barney. Burro. Ah, tá. Não é o Barney, que é Fred, jogar partido de Barney. Então o Homer. Ah, o Homer. Homer é demais. Oi, gostaria de comer rosquinhas, porquinho guti-guti, Porco-aranha. Menos porco, mais é que aranha. É que o Homer teve vários dubladores, né? Então aí eu misturo os dois, aí fica diferente de todos. O Homer é demais. Tá certo. Então agora vai entrar uma música agora numa pegada muito animada, né? Essa música é boa. Então eu queria o locutor do Chapolin de novo anunciando essa música, que é a animação total. E agora... mais uma música agitadinha, James Brown, I Feel Good. E o nome do programa? Nem o nome. Cafeína Leite Show, Metropolitana. Cafeína Leite Show. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Cafeína Leite Show. Agora a gente vai pro intervalo. Nossa, eu tô com dó do nosso convidado, Marcelo. É. Agora que eu vi que nem água não oferecemos pro homem e pra moça. E o que que nós vamos fazer agora no intervalo? Agora? É. Ah, vamos comer alguma coisa. Exato. E a gente vai comer um sanduíche de presunto e toma uma aguinha gostoso. tá bom. E o Kiko tá aí? Não. E o Godinez? Mas por que isso ainda não começou? Oi, meu, Godinez é demais. É, voltamos já. Cafeína Leite Show. Metropolitana, esse é o Cafeína Leite Show. Hoje acho que não teremos trollada, Caipira. Ah, então eu posso fazer mais perguntas, Betis? Ai, meu Deus do céu. Viu, deixa... O Nhonho tá aí, o Nhonho. O Ione tá comendo, né? Eu estou comendo sorvetinho de milho. Ai, uma delícia. É gostoso, né? Vai, Caipira. Não, eu quero perguntar. Você era daqui de São Paulo mesmo ou você veio de algum lugar que não era daqui? Não, eu sou de São Bernardo do Campo. São Bernardo. São Bernardo? Eu puxo Caipira também. É, viu? E que lugar é de lá? Eu sou ali do... Rude ali, perto do Rude Ramos, sim. Aí já morei na Pauliceia, agora tô perto do Bahia, tá? Morei em todo lugar de São Bernardo. Mas São Bernardo é uma loucura, não. Aquele perto da prefeitura ali, aquelas rotatórias. Jesus, é uma loucura aquele lugar. É um absurdo o trânsito São Bernardo. É. Olha, atenção, gente. Tá muito Mas você ficava com medo assim? Porque, tipo, é difícil ter. É, eu nunca vi assim os artistas falar, eu sou de São Bernardo. Acho que você é o primeiro artista que eu conheço que é de São Bernardo. Tem muita gente, principalmente no humor, que é de São Bernardo. Robson Nunes, Vitor Sarro, eu. Danilo Gentili é de Santo André, Dani Calabresa é de Santo André. Tem muita gente do mundo, Michel Matos, São Bernardo. Tem muita galera. O Rogério Vilela, o Marcos Zagueira. Seria Ceará de São Paulo. Exatamente. Muita gente do mundo. O ABC. Outros tantos que eu não citei aqui, mas tem. E o que tem de humorista também do Ceará, né, rapaz? Bicho, é brincadeira, meu. Aquele moço que era. Aquele moço que era da. Que fazia, que agora ele não sei se tá fazendo, sabe quem que é, Batista? Que é um moço tal que fazia bastante, tinha programa. É aquele rapaz, cabelo escuro, meio que. Acho que já tem uma idade um pouco mais ou menos que. Você acha que ele é louco ou não? Não, é que eu tô tentando falar. Eu não tô entendendo nada. Tudo isso eu acho. Não pode falar o nome dele? Eu não lembro. Não, eu não lembro. Tudo isso eu acho. Eu, como entendo a loucura das pessoas. Como eu entendo, como eu consigo ler mente de pessoas de serial killers... Como é que existe isso? Eu consigo ler mente de serial killers e pessoas que têm esses tipos de problemas. Eu acho que ele quer falar do Tom Cavalcante. Tom Cavalcante? Olha! Nossa, não falei? Eu sou ET, eu conheço os loucos que eu trabalho. Obrigado, meu país. Meu, olha que ligação que nós temos, Edson. Olha que coisa. O Tom tá nos Estados Unidos, né? Tá nada, hoje ele tava no Ratinho, pô. Não, mas ele tá morando lá, ele vem pra cá. Ah, e vai pra lá, e vem pra cá, e vai pra lá. E vem. Que você já pensou em fazer, tipo, stand-up, essas coisas que a gente tava comentando de stand-up? Esse cara, será que ele ganhou tanto dinheiro assim pra ir pros Estados Unidos e viver sem fazer porra nenhuma? Eu acho que ele foi fazer uns cursos lá e dirigir alguns filmes. Ele foi fazer algumas coisas de. Dirigir filme do quê? É, eu sei que ele tá dirigindo. Cinema. Ele dirigiu, acho que umas. Algumas coisas de filmes lá, de comédia. Foi estudar, fazer curso de cinema. Ele foi, acho que fazer umas coisas legais, meu. É mesmo? Ah, é bom sempre estar estudando, né? O Tom é fera, meu. Eu gosto do Tom. Você já pensou em fazer, tipo, stand-up fora do Brasil? Já fizemos, só que não... Eu fiz uma turnê no Japão com o Luiz França, ele que vai todo ano, né, pro Japão e leva vários Só não levou eu até hoje. É, você ainda não. Porque tem uma puta audiência o Café temo. Na Leite Nós Show temo. Lá. Nós temos. Tem no Japão? Porra, absurda. Legal lá, cara. Absurda. Ó, o pessoal do Graças Japão é absurdo. A gente fez uma turnê no Japão de 15 shows e depois fez um em Nova York e tal. Então eu já fiz show lá fora. Mas em inglês ainda não fiz lá, entendeu? Assim. Ah, porque aí tem que falar em japonês, você fez? Não, a gente fala em português. É, a galera brasileira lá. Ah, galera, só mas, só brasileiros. O Loto, a galera ama stand-up lá. Todo ano, o Luiz França leva, junto com a parceria do Morita lá, de Japão. Meu, é muito legal. Alô, projeto Morita! Absurdo. Morita, vamos levar... Chega de levar o Luiz França. Não leva nunca mais o Luiz França. Agora você tem que levar todo ano a galera do Cafeína Leite Show. A gente cobra muito mais barato. Olha, fala isso. Tem que ser com o Luiz, não adianta. Poxa, a gente cobra muito mais barato que o Luiz França. Então faça um orçamento. Solicite um orçamento através do cafeína@metropolitanofm.com.br. Você passa o preço do Luiz França, que o Luiz França cobrou, a gente cobra 40% a menos. Ah, é muito bom, a galera do Japão ama. Cara. Só que tem uma diferença. Né? Nós só vamos de first class. Ó. Vocês vão tudo de econômica. First né? class. Você vai de econômica? Eu fui de. Eu não lembro, eu fui de econômica. Cara, é boa, as poltronas são maiores. Hein? Pior que eu sou, o meu tamanho, mas é boa. Deixa eu fazer uma pergunta, você que já foi pro Japão. Quando você tá no avião lá, o que, que eles servem pra comer? Tipo, pro Japão é sushi, essas coisas ou nada a ver? Não, eu acho que. Pô, pelo menos na parte onde eu tava, serviram comidas normais mesmo. Comida normal. É porque não era o Air Japan. Não era o Air Japan. Eu fui aí você vai pro México, eles servem. Burrito. E tequila. Tequila, né? Aí você vai pra China, você come cachorro dentro do avião. Estados Unidos Burger King. É, tem um Burger King dentro do avião nos Estados Unidos. Não sei. Você pega o refil de refri de graça. É pra você ir se acostumando com o país, né? É que eu fui pelo United Airlines, tá normal, mas tem. O Air Japan deve ter, a galera deve ter uns coisa, lá. Né? Um negócio, né? Essa foi meu boa. Meu Deus do céu, cada pergunta idiota que esses meus... Na quando, Tailândia tem quando, o quê? Quando você já parou pra pensar em se aposentar um dia? Ou não, você nunca pensa em se aposentar? Cara, quer fazer humor pro resto da sua vida? É difícil fazer humor pro resto da vida, né? Eu acho que o humorista tem que aproveitar, fazer os shows e sempre tá procurando fazer umas outras coisas na área, investir quando ganha grana, né? Investe e aí tem gente que trabalha dentro do humor ainda, mas como roteiro ou como diretor depois de alguma coisa. Mas eu acho que todo mundo se aposenta, né? Se eu puder fazer humor o resto da vida, eu vou fazer. Eu não sei se vou ser engraçado o resto da vida, né? Quer dizer, não sei nem se eu sou agora. É nada, a mãe da Mini Ruth tava lá fora, a mãe da Mini Ruth falou: nossa, que rapaz engraçado! Ah, você viu? É, não, mas é, ela sendo mãe da Mini Ruth não é parâmetro não, pra nada. A mãe da Mini Ruth é totalmente diferente da Mini Ruth. A mãe da Mini Ruth é um amor. É, minha de mãe pessoa. É diferente. Um amor de pessoa. Mas, viu, o que outra coisa que eu vou perguntar pra você, Rodrigo? É, assim, Ask me. Eu, na verdade, eu que passo a pergunta pro Mini Ruth. Pergunta aí, Mini Ruth. Por que você... agora... Eu tenho uma pergunta boa. Tem alguém que você imita que você morre de vontade de conhecer? Que eu imito, que eu tenho vontade de conhecer? Pô, tem um que eu não, nunca vou conhecer, mas eu queria ter que conhecer. Que ele nunca vai conhecer, ó. Mas eu gostaria. Oi, gente, o Cafeinho, estou aqui. Olha só, Rodrigo, você quer me conhecer? Vai demorar um pouco ainda, viu? Você tem bastante coisa pra fazer por aí. Esse eu queria ter conhecido. Zacarias. Oh. Caipira nem sabe quem é o Zacarias. Mas claro que eu sei. Um artista que eu queria ter conhecido, que eu conheci no Risadaria, foi o Renato Aragão. Tive uma... é. Pô, é muito legal, né? O Renato Aragão deve ser uma mala, meu. Deve ser aquele falso humilde. Com a gente ali, pô, tirou foto. Mas claro, claro. Claro, encontra ele uma semana depois no shopping. Você vai ver se ele te reconhece. Esses caras são tudo assim, meu. Artista é tudo assim. Quando vem na rádio, te trata com um puta amigão. Fala, ó, meu, esses caras... Você vê quando o cara é gente boa, se o cara te encontra uma semana depois na rua, no shopping, o cara fala, pô, Marcelo, legal. Pô, você não é o cara... Você é o cara lá da rádio, meu. Pô, que legal. Pô, o programa foi legal pra caramba e tal. Agora vai, esses caras, encontra... Ah, o Didi foi lá, mandou até o manobrista do... O manobrista embora do estacionamento. O Batista tá frequentando o shopping de rico. Oh, ele tá encontrando os artistas. Eu só faço compra no Cidade Jardim. É, oh, meu? Arrasou. Lá diz que não tem McDonald's, essas coisas, né? Pra gente comer, pra conhecer não. O shopping. Tá, não tem? Quer, e vamos falar mais um pouquinho com o Zacarias, pra gente agradecer aqui o Rodrigo Cáceres. Ah, ele vai falar do show também, verdade. Que ele se apresenta, né? Então, na terça-feira, no Quintal do Espeto, ali de Moema, Avenida dos Carinás, 520, Moema. A gente tá há 4 anos ali, antes era o projeto Paper Hill, agora tá Rodrigo Cáceres e convidado. Marcelão, vou te chamar pra fazer lá. Você puxou o tapete dos caras. Não, a gente... Do Japa. Não, o Japa e o Celso estão fazendo no Quintal do Espeto da Lapa, eles estão continuando lá. Às 8 horas, terça-feira também. Então rola os dois shows simultâneos, entendeu? E você nunca pensou... Qual que é melhor? Os dois, pô. Você nunca pensou em, sei lá, fazer uma ideia diferente, assim, montar a sua própria casa de stand-up? Já pensei, estou pensando e quem sabe, hein? É mesmo? É verdade. Em São Bernardo não tem, por exemplo. Do ABC. Esse cara tem visão, hein? Tem visão. Vamos conversar com a Caipira depois. E outra coisa, tô com meu show solo também viajando aí, chama Eu, Tu, Voz, Eles. É um show que tem stand-up, imitações, dublagem e música. É uma mistura geral de dublagem? Tudo. Dublagem? Dublagem. Eu faço uma... eu fiz o dublagem um tempinho e tal, e aí eu coloco umas cenas de desenhos e seriados e faço todas as vozes de uma vez só. É mesmo? Quem que você dublou já? Sim. Não, na dublagem oficial? É. Não, eu fiz só coisas amadoras, assim. Mas eu coloquei isso... Então lá no... Esses desenhos que eu faço, eu coloco cenas de desenho. Tartaruga Ninja, um monte. Eu vou fazer He-Man, tem uma porrada lá. Tá aí no show. Então, Zacarias, Oi. Última coisa. Agora, pode ir. Se você pudesse criar um novo personagem agora... Você poderia imitar Marcelo Batista? Marcelo Batista? Não, isso não tá bom. Deixa eu falar alguma coisa, Marcelo. Fala alguma coisa, Batista, pra gente ver como que seria a imitação do Marcelo Esse Batista. Cara, um retardado. Vai, Batista, fale alguma coisa. Eu tô tentando. Não sei como você imita. Tô tentando. É um cara... É um... Chama de jegue. É um jegue. Você não dá... Um dia eu vou pegar e me... Ele fala um dia, né? Tipo, você fala um dia, né? Eu nunca prestei atenção. Quem fala um dia é ele, né? É verdade. É o Caipira. Fala um dia, né? Tenta imitar o Caipira. Ah, não. Eu não. Ah, eu não, Caipira. É São Bernardo. Sai meio Zacarias. Ai, moço. Ai, moço, ó. Sai um pouquinho. É verdade. O Zacarias, ele queimava ou não? Olha, isso eu não posso. Eu não sei. Hã? De verdade. Porque, né? Não, é muito. É uma incógnita esse negócio. É uma incógnita. Como ele morreu. Bom. Então, Imita, faz mais um pouquinho em homenagem ao Zacarias, né? Aos Trapalhões. Obrigado. Adorei a participação aqui. Muito obrigado a todos vocês. Adoro cafeína, Leite Show. E onde você tá morando, Zaca? Estou morando nas nuvens, né? Ah, é? Por isso que eu tô mais gordinho, porque eu comi tudo as nuvens. É mesmo? E como você chegou aqui, assim? Como eu cheguei aqui? É. Ah, vim, tomei uma friagem, né? Peguei aí, fiz o download, né? Cheguei aqui. Você veio através de download? Fiz o download. Aí tem mundo moderno, não? É, tudo no moderno, né? É. Aí estou aqui, tomei uma friagem, tá frio, né? Por isso que eu estou um pouquinho gripado. Eu precisava ver o rosto dele, Batista. Tem câmera aqui? Oi? Tem no celular só. Não, mas não tem câmera pra ver na internet? Não, tem câmera só que o... Bom, essa hora ninguém vai ver. Não, mas tem o zelador do prédio, tem uma câmera ali que vai direto pra portaria. Então você trouxe a peruca? Trouxe, então vai gravar um recadinho, nós vamos colocar no Instagram. Boa. Vou colocar no Instagram. Então vamos, eu trouxe. Trouxe? É lógico, eu estou com a peruca, né? É que eu trouxe uma outra, pra ocasiões especiais, ó. E saí bem, hein? Você foi enterrado de peruca ou sem peruca? Ai, que horror. Ai, credo. Não, eu quero saber. Eu tinha várias, né? Tinha uma... Não, vou falar isso. Marcelo, vou puxar seu pé à noite. Tá certo. Você acha que ele... O Batista... Viu, Zaca? Você acha que ele vai pro paraíso junto com você? Ou você acha que ele vai pra outro lugar? Ou vou pra baixo que nem o Mussum? Não sei, eu preciso vir na lista lá. Eu falo na lista, amanhã eu aviso, tá bom? Tá, o Mussum tá lá em cima ou Mussum tá embaixo? Mussum tá, estamos fazendo uma bagunça lá. Ah, é? Gostou de vários shows de humor, né? Estamos esperando... Não, não vou falar isso. Não vai falar, não. Aquela não, piada não pode. Não, não pode. Não pode. Ai, agora eu fiquei curioso. Não, não pode, tá louco? Não, não pode. Essa piada não pode falar. Isso aí é dos Trapalhões em off. Em off. Isso aí é o lado... Ué, o lado B do cafeína. É verdade. É só pode fora do ar. Ah, então a gente pode ouvir? Pode. Eee! Tá bom? Coitado, então, obrigado, Rodrigo Cáceres. Toda terça-feira no Quintal do Espeto. 21 Moema, horas. 21 horas, vai lá assistir, tá Olha, certo? Olha, eu vou. Obrigado, eu gente. E eu só falo de novo o dia que ele me convidar e eu falo que vai ter. Eu só não vou estar dia 19 agora, que eu vou estar em Vitória, mas tem sempre uma galera lá substituindo a gente. Claro. Tá certo. Marcelo, muito você bem. Vai fazer MC lá, mano. Tá certo. Pode deixar comigo. MC? Né? Pagando bem que mal tem. E ainda ganha a chamadinha na rádio aqui. Ó, tá? Isso aí. Então, mano. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos, valeu. A música já obrigado, já tem Papai Eu Quero. Metropolitana. Cafeína Leite. Metropolitana, esse é o Cafeína Leite Show. Ó, acessa aí arroba M Batista Oficial no Instagram, que tem um vídeo do Zaca lá. Pra você ver quem é o Zaca. Ele... Falando que veio nos buscar. Vai te buscar, mas sabe? Pra lá, ó. Eu postei no meu também, arroba educaipira no Instagram. O meu tá diferente, que apareceu eu. Pra estragar o vídeo. É nada pra mostrar que eu também tá junto com ele, né? E você, besta, podia ter aparecido mas também no eu seu. Eu não sou parecido. Não, mãe, pois... Eu não sou que nem você. Ah, eu não sou que nem você que vive dos holofotes. Eu? Nossa, o caipira, um dia, se ficar famoso... Meu Deus do céu. Vai virar tipo aquelas Luana Piovani, sabe? Ele vai esmurrar todo mundo. Ai, gente, olha, não é por nada, não. Você falou isso no primeiro, nas primeiras semanas que eu entrei. Tô aqui na rádio há 6 anos, não tô assim. É, porque não arrumou nada melhor. Não. Porque aqui você não é ninguém. Eu conheço esse tipo de gente que eu trabalho. Você se engana. Alô? Alô? O que aqui que é agora? É o Papai Eu Quero. Papai Eu Quero? Papai Eu Quero. Tinha o cara aí, você desligou, foi isso? Não desliguei. Não, tava aqui, ó. É que tava pifado. Tava pifado. É que... Mas agora é hora do Papai Eu Quero, gente. Sim. 3004-7000. É, menino Ruth, o que você está fazendo? Alá, eu alá. Não estou fazendo nada. Alá. Alô? Oi. Não, muito ruim a ligação. Muito ruim. Alô, caiu a linha. Alô, caiu a linha. Acabou. Ah, ninguém acho vai melhor, ganhar. Acho melhor. Quero mais de 200 curtidas no vídeo do Zaca. No Alô? Mínimo, hein? Alô, senão ele vai levar um por um de vocês. Alô, quem fala? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? André Marcelo. Fala aí, André, beleza? Tá falando de onde? Abaixa o rádio. Eu tô dentro do carro. Tá, e tá falando de onde? da Mooca, São Paulo. Da Mooca. O que você faz da vida, André? Eu sou consultor de marketing. Consultor de marketing. Ligou para participar do Papai Eu Quero e ganhar um kit da Loja do Prazer? Opa, com certeza. Muito bem. O que você tem que falar, então? Papai Eu Quero. Muito bem. O quê? Um kit? O kit, eu esqueci o nome do kit. Da Loja do Prazer. Um kit da Loja do Prazer. Muito bem. Então agora, você sabe que hoje você tem que imitar uma mulher dando à luz de parto normal, certo? Fácil essa. Então, Caipira, quarta trilha. Atibum. Atibum. E aí agora, ao som de... Nós estamos hoje na maternidade, o som de Laura Pausini. Ai, que lindo. Tá certo? Então, a hora que você quiser, você pode começar a dar à luz. Não pode falar palavrão, dê à luz de uma maneira singela e angelical. Vai. Ai, meu Deus do céu, esse moleque vai nascer, pelo amor de Deus. Ai, não corta, moço, não corta, deixa nascer natural. Tadinho do menino, moço. Pelo amor de Deus, tá nascendo. Olha, moço. Ai, segura na minha mão, pelo amor de Deus. Homem, dá um jeito aqui, homem. Agarre na minha mão, tá nascendo. Ah! Nasceu. O negócio tá tão empurrando, né? Cena do Macunaíma, isso aí, meu. Você vê que coisa, hã? É. Nasceu. Nasceu. Tá bom, nasceu. É menino ou menina? Segura na minha mão. Segura na mão de Deus. Aleluia, irmão. Nasceu, irmão. Aleluia. Bom, tá certo. Ai, mas é Deus, só Deus mesmo na causa. Esse merece, né? É verdade, pra tirar. Merece? Ô, né? Você merece, Batista. Muito bem. Então você vai levar o kit da Loja do Prazer com os produtos da Durex e também o brinquedinho da Rocksoft, tá bom? Opa, que beleza. Tá, fica na linha aí, fala com o Caipira fora do ar já. Nós temos ainda um qual o seu problema, pra gente não terminar daquela maneira e tal. Pra certo? Não dizer, não atendemos ninguém. É, exatamente. Então fica aí que o Cafeína Leite Show volta já. Cafeína Leite Show. Metropolitano. Qual o seu problema, hein? Ai, ai, Cafeína Leite Show Metropolitana 30047000. Temos aí, Caipira? Temos. Aliás, ó, a galera que tá ouvindo pela internet aí, você de Curitiba, né? Paraná, Curitiba. O Zaca vai estar se apresentando amanhã, 22 horas, no Curitiba Comedy. É isso aí? Então, ó. Aonde? No Curitiba Comedy, amanhã às 22 horas, em Curitiba. Ah, em Curitiba? Exato. Nossa, mas você vai? Não. Caramba. Ele vai se apresentar pelo Skype. Oh, ai, jegue. Alô? É que ele tá aqui hoje. Quem fala? Pivete. Pivete, eu queria que você jogasse uma praga agora na minha. Ai, credo. Você quer que eu xingue ela? Oi? Quer que eu xingue ela? Não, não vai xingar, não. Chega. Muito a ligação do Pivete tava boa, né? 30047000. Alô? Alô? Ele deve usar aquelas coisas que põe no telefone pra mudar a voz. O quê? Será? Sei lá, um pano. Quem fala? É o Wesley. Fala, Wesley. Qual é o seu problema? O problema é que a Mini Ruth não posta foto do rosto dela. É sorte de vocês, viu? Sorte de vocês, que o dia que isso acontecer, vocês vão ter uma decepção tão grande. Alô? Alô? Sim. Ah, meu Deus, Pivete. Fala, Pivete. Sim. Pode? Hã? Alô? Alô? Sou chupeta. Alô? Opa. Chupeta de baleia, fala. Alô, quem fala? Max Rutney. Como? Olha que chique! Max Rutney. Max Rutney. Você faz o que da vida, Max Rutney? Ah, eu trabalho com... Eu faço vendas. Vendas do quê? Traficante. Qualquer aparecer na frente, eu tô vendendo. Muito bem, tá certo. Abaixa o rádio, qual é o seu problema? É o seguinte, eu tenho 1,94m de altura. Alô? Tô ouvindo, eu tenho 1,94m de altura. É. Eu namoro com a Mini Ruth. E cada vez que ela me abraça, eu vou preso porque falou que é atentado violento ao pudor. Nossa, filha, que pesadelo foi esse? Você tentou fazer uma piada sem graça. Saiu, né? 30047000. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Que você. Oi, a Renata. Olá, Renata. Olá. Falando de onde? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Faz o que da vida, Renata? Eu trabalho com cosmético capilar. Cosmético e capilar. Vende Jequiti. É, shampoo. Ela vende shampoo na Drogazil. É, fala aí. É, você tá precisando de um shampoo com pigmento azul aí, já tá ficando grisalhinho, né? Você viu só? Eu vou te mostrar onde mais eu vou precisar do shampoo. Isso, se quiser, eu te ensino a usar. Tá certo, pode. Nossa. Passa aqui que você vai ver. Renata! E qual é seu problema? O meu problema é que eu queria tanto esse kit da loja, do prazer. Ah, é? Então eu ligue, quero. Você não me dá hoje ligue, pra eu curtir o dia de solteiro? Ligue na hora certa. Ai, que dó, Batista. Tadinha. Tá, ligue na hora certa. Aliás, falou em Loja do Prazer. Você sabe que a Loja do Prazer tem uma parceria muito grande com a Durex, né, Mini Ruth? Sim, senhor. Né? E uma coisa que é muito importante é você conhecer bem aquela pessoa que tá com você na hora do sexo. Né? Isso aí foi uma pesquisa que a Durex fez e os brasileiros acham isso muito importante, né? É você explorar o corpo da pessoa, saber com quem você tá, transformar aquela hora assim numa hora especial, né? Aí você descobre onde arrepia, onde faz cócegas, onde o prazer fica ainda maior. E para se inspirar, você pode contar com a Durex, que é a líder mundial em bem-estar sexual e agora tá no Brasil também. Na lojadoprazer.com.br. Assim você pode transformar todos os momentos em algo ainda melhor. Porque sexo incrível, né, é quando o prazer é compartilhado. Conheça a linha voltada para estimular a sua relação e fazer o prazer a dois transformar qualquer dia naquele dia. Nova linha Durex na lojadoprazer.com.br. Durex, porque sexo incrível mexe com você. www.lojadoprazer.com.br. Procure, tem os preservativos texturizados, tem os aqueles com aroma, né, com sabor, tem o clássico. Tem aquele prazer prolongado, tem extra gel pra large. Massagem, extra large, tudo da Durex pra você na lojadoprazer.com.br. Sabe quem curtiu o meu vídeo? Fefito curtiu o meu vídeo. Olha que chique, sabe Fefito? Só a única pessoa que conhece o Fefito no mundo meu, é o Caipira. Eu acho que o Caipira tá namorando com o Fefito. Eu também tô achando. Tá, vocês dois. Ou tá querendo dar pra ele. Eu assisto a Kátia Fonseca todo dia de tarde. Eu também acho. Fefito. Kátia Fonseca, quem Mama é Brusquê. Fefito perto de Mama... Mas ele é fofoqueiro? Ele é. E a Mama Brusquê também, também tem dois... Também, ficam os dois. Claro. Dois fofoqueiros no mesmo programa? Meu Deus. Ô, Kátia, vamos economizar. Tá na hora de mandar um dos dois embora, né? Vamos cortar os custos aí da TV Gazeta. Mas... sei lá, mas tem... Essa história tá... Não tá. Essa história... Olha que absurdo. Isso é uma calúnia de vocês. Eu namoro com uma essa namorada menina. História não entendeu? Está muito bem contada. Olha, Batista, tem que tocar a música, hein? Senão tá acabando o programa. Essa aí. O Batista, não fica falando essas coisas calúnia, hein? É mentira isso, gente. É mentira que eu namoro uma menina. Essa eu tenho fotos... Fotos... Vamos tocar música, né? Você tem vamos foto? O tenho. Tá, eu tenho as fotos que ele tem. Da namorada tira. Dele? Eu quero tira. Ver. Batista, cara, mentiroso. Batista joga verde pra tentar colher maduro. Acho que eu sou besta, ó. Tenho tudo aqui, ó. Acho que eu sou no besta. Meu aplicativo. Aplicativo. Cafeína Leite Show. Metropolitana, acabou. Ah! Acabou. Que a gente fica, né? Tem locutor que faz, que pena, né? Mas a gente fica feliz de ir embora. Muito né? Feliz. Ó, amanhã eu tô no Picadeiro às 10 e à meia-noite. Duas sessões, hein? Tá certo? Eu e mais três humoristas. Tá chique, né? E sábado ainda, sábado é ostentação. Então vamos embora? Vamos embora? Amanhã estamos de volta em lugar nenhum. Só segunda agora. É. Tá certo? Bom fim de semana e eu pra esqueci todo mundo. De falar, domingo eu vou estar na Rede TV no programa Encrenca. Às que horas que vai aparecer? É umas 7h15 da noite. Esqueci de avisar na rádio. Tá certo? Não precisa assistir. Assistam não, eu lá, gente. Não vale a pena. Vale tá certo? Sim. Tá? Ó, tchau, até segunda. Fui. Tchau. Cafeína Leite Show. Metropolitana.